Hoje eu espero colaborar com os outros trabalhadores da casa que estão focados na desconstrução dos velhos paradigmas. Veio como inspiração a ideia de falar um pouco sobre a experiência de Deus. Depois que eu pensei nesse tema, eu pensei que talvez eu tenha escolhido o tema mais difícil. E me debrucei em alguns livros, uns 10 livros, e além de outras pesquisas que eu já venho fazendo há 2 anos, estudando religiões, estudando a relação que tem entre a espiritualidade e as religiões. Então essas são pesquisas que eu venho fazendo, porque no meu trabalho da psicologia, hoje se fala muito em psicoespiritualidade. A psicoespiritualidade tem sido uma das grandes pesquisas do século XXI. Então, eu tenho encontrado livros de americanos que são considerados os grandes curadores por sintonização, como Eric Pills, que é um outro livro que trata da conexão com a nossa fonte, como uma fonte de cura, e que no futuro, talvez não muito distante, a gente não precisa mais do passe. A gente simplesmente vai sentar e vai entrar em sintonização aqui mesmo. Então, são abordagens que quebram velhos paradigmas, porque nós todos somos uma coisa só. Nós estamos todos profundamente ligados pela energia, pela mente, pelo universo, por tudo que está em nossa volta, pela cultura, pela herança dos antepassados. Nós estamos todos conectados. E essa consciência de conexão é que eu quero trazer hoje assim com muita força, porque eu vejo que toda loucura que a psicologia trabalha tem por trás uma falta de conexão consigo mesmo e com o todo. Eu até copiei aqui, eu trouxe um roteirinho, uma colinha para mim, e eu encontrei um alemão, dois alemães, o Anselm Grimm, que coloca, o Anselm Grimm tem uns 30 livros, ele já escreveu sobre diversos assuntos, inclusive O Monge Executivo, que muita gente já comprou, já leu. E ele traz um livro que é sobre a alma, que eu já li. E ultimamente, um dos lançamentos dele é sobre a cura das feridas da alma. E um outro, que também é dele, que é O Paraíso Está Dentro de Você. Então, são questões que vão além das religiões. Não importa de que religião você é, existe uma conexão que tem que ser dentro de você. Essa conexão com o todo. E tem um outro cientista que diz assim, deixa eu ver o nome dele aqui, é John Bell. Ele escreveu isso em 1990. Todos os acontecimentos em todos os níveis podem ser explicados onde quer que o povo, se concebidos como parte de um todo. Então, o todo, essa consciência do todo é que nos dá o sentido de totalidade, que é uma experiência de altíssimo estado de graça. Vou dar um exemplo de totalidade. Quando você está indo e, de repente, por 2 segundos você não bate em alguém, você freia e por talvez um espaço de 5 centímetros você não encosta no outro carro. E aí você diz assim, nossa, o que foi que aconteceu agora? Tenho certeza que muita gente já viveu isso, eu já vivi isso. Essa é uma experiência de totalidade. Por quê? Porque isso vai além do nosso racional. A gente ativa controles, energias, que parece assim que por 5 centímetros a gente não se mata. Isso ser uma experiência de totalidade. Ruim, talvez, assim, mas essa conexão com o todo nos dá significado. E aí eu quero entrar numa questão que é existencial, que eu venho estudando. Nós temos mais de 300 religiões. Eu falei isso na Rádio São Francisco semana passada. Nós temos centenas de grupos de estudo espiritual. Centenas. Tem, lá no bairro onde eu moro deve ter umas 8 igrejas. Cada garagem está escrito igreja do não sei o que, do Espírito Santo, igreja do Verbo Divino, igreja não sei do que. E aí eu fico questionando, mas esse é um fenômeno social? Será que as pessoas estão buscando que não encontram aqui, não encontram lá? Onde é que vão? Que desespero é esse? E aí tem grupos fechados, são salvadores da pátria, enquanto o povo vive na maior angústia. Nunca se ouviu falar tanto em suicídio. Aqui na nossa região, 3 suicídios por dia, tá bom? Porque as pessoas perderam a conexão com o todo, perderam a interligação. E o que é mais grave ainda, nossa, me arrepio, eu estou toda arrepiada, porque assim, isso é muito sério, é de uma seriedade, porque nós temos que salvar não só o planeta, o verde, as plantas, a ecologia, porque isso também faz parte de uma energia que nós precisamos. Nós temos que salvar o ser humano. E nós estamos indo por saco. Porque a Organização Mundial da Saúde já disse, século XXI, a maior epidemia da humanidade vai ser a depressão. Porque perdemos o significado. Os cientistas estão estudando isso. Perdemos o sentido da conexão com o todo. Isso faz com que a gente se sinta desligado. Se sentir desligado é horrível. Imagina quando a gente se desliga de uma família, quando a gente se separa de alguém, quando morre um filho. Estamos falando de salvar a raça humana. Então toda conexão que a gente tem pela internet é boa sim, mas não nos dá conectividade com a nossa fonte interior. A internet nos distrai. A mídia nos distrai, nos dá uma falsa sensação de estar conectado. Eu tenho pacientes jovens que buscam na internet, no Tinder, um companheiro, uma companheira. Aí quando eles se olham assim, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava para mim. E a sensação de solidão aumenta. Mas eu estou aqui tentando puxar cada um de vocês que vem aqui, porque quem vem aqui também vem com uma medalhinha no bolso, com uma vela acesa, com uma arrudinha na porta de casa, com uma estrelinha de 5 pontos pendurada na bolsa, ou de 6 pontas, ou incenso queimando, ou uma água benta em cima da geladeira. A gente se pega onde dá. A gente tem essas coisas. E o que, que diz o Dr. Lenz? Quando você descobrir a fonte interior, tudo isso vai derreter e vai pro lixo. Eu me perco também. Eu me entusiasmo demais e começo a me perder. Eu não quero me perder. Mas, eu quero voltar à questão da educação. Toda a nossa educação está estruturada numa vertente filosófica chamada cartesiana. Eu sei que aqui tem professores, que bom. Descartes diz, penso logo existo, mas tudo foi fragmentado. O conhecimento foi todo ele engavetado, matemática, português, história, geografia, todo ele fragmentado. O conhecimento das religiões é tudo fragmentado, isto é um mistério. Me senti um espírito de mistério. Eu fui fazer teologia católica, eu fiquei bestificada. Para cada 10 linhas, isso é um mistério. Me senti o quê? Ah, isso é um segredo. E continuamos na santa ignorância. Continuamos tomando remédio para a depressão porque não encontramos a conexão com o todo. Só que a nossa educação, desde pequenininhos, toda ela é para nos desconectar. Para a gente nunca ter acesso ao todo. E esse é o maior inferno. Esse é o nosso inferno. Nós não temos acesso ao todo. Olha, isso chegou nas metalúrgicas, opa! Tem metalúrgicas que agora o funcionário tem acesso ao todo o processo. Desde o primeiro parafuso até montar o carro. É uma espécie de todo, mas quando a gente pensa no todo, espiritual, filosófico, matemático, qual é a ligação que a gente tem? Vou dar um exemplinho. Eu acho graça. Eu estou lendo muito, estou buscando muito. O que eu descobri esses dias? Esse dia, no dia que inventaram as cores dos chakras, por que que um é vermelho, o outro é amarelo, verde, azul, azul, tananã? Aí eu fui descobrir os chakras foram descobertos, acho que tem mais de 5 mil anos. Mas aí, os chakras têm as mesmas cores do arco-íris. Na mesma ordem. Na mesma ordem e cores. E aí Newton fez uma experiência. Ele disse assim, eu quero refratar a luz. Aí eu fui descobrir um livro de física. Que essa semana eu tive uma visita de um físico em casa. Eu tenho um cunhado que é físico. Ele disse, opa, disse, como assim? As mesmas cores do arco-íris são as mesmas dos chakras, são as mesmas que Newton experimentou agora, que faz o quê? Um século atrás, talvez? Na Europa, o grande físico, e ele colocou, ele refratou, e saiu exatamente igual ao arco-íris. Só que para juntar essas informações, às vezes a gente demora 10 anos. Mas voltando, então, como é que nós vamos pensar uma experiência de Deus? Eu aqui fui um pouco mais longe. Eu pensei assim, quantas divindades nós temos no universo? Que não é só o planeta Terra. Aí eu pensei, o que sabemos das divindades dos indianos, que são os Krishnas? O que sabemos dos mórmons, que trabalham no passado? O que sabemos dos vitas que trabalham nas bruxarias, que a gente até gosta? O que sabemos de quem toma santidade, que é mesmo que eles fazem? O que sabemos de todas as 7 linhas da Umbanda? O que sabemos dos magos que vão com a sua espada de 2 pontas e enchem as coisas com outras magias? O que sabemos dos messiânicos? O que sabemos dos cabalísticos que trabalham com números? O que sabemos da fraternidade branca de Saint Germain? Pouquíssimo. O que sabemos dos celtas, dos deuses gregos, dos deuses egípcios? O que sabemos dos romanos? E o que sabemos dos nossos índios maias e astecas? E o que sabemos do nosso Deus, judaico-cristão, Jesus Cristo? Me parece que são centenas de divindades, talvez milhares de divindades. E aí eu fico me perguntando, e as outras dificuldades que a gente não conhece, que é que eu acho que o espiritismo e todos os que buscam a espiritualidade buscam ampliar os sentidos para ver se a gente percebe as divindades. E se a gente percebe os que estão sem luz? Por quê? Aqui, Schopenhauer, que é um grande filósofo, um cientista, ele diz, nós consideramos o nosso limite de visão, o nosso limite como a visão que nós temos no mundo. Esse é um limite. Na verdade, tem um outro grande escritor, que é o Eric Pills, que é esse americano, ele diz assim, nós temos para cada minuto 15 mil informações no nosso entorno, que o nosso cérebro nunca vai assimilar, mas assim, calculado por cientistas. 15 mil informações em cores, formas, sons, imagens, pensamentos, frequências. Imagina o que tem entre essa mão e essa aqui. Imagine que aqui pode, não vamos botar 15 mil, mas umas 5 mil frequências. Quantas ondas de celulares passam entre essa mão e essa mão? A gente não enxerga nada. Inclusive das cores. O nosso olho tem condições de enxergar algumas cores, ele não enxerga todas. Então, eu vou mais longe. Então, para nós sentirmos assim, que por mais que a gente desenvolva a mediunidade, e eu só tenho 4 minutos ainda para falar, por mais que a gente desenvolva a mediunidade, para a gente expandir os nossos sentidos, para a gente ouvir. Imagina se a gente fosse um cão para ouvir um som numa distância de 2 quilômetros. Para a gente expandir, abrir o nosso olho, Jesus dizia lá, o coitado que encontrou Cristo, eu quero ver. Temos que expandir a nossa sensibilidade, expansão. Mas mais do que isso, eu quero colocar assim que nós temos limites muito grandes para a gente perceber a luz, que é real. É o que nós temos de real. A escuridão é a ausência de luz. O que é real, o que existe é a luz. Então, fazer uma experiência de Deus, os messiânicos, já no século XVIII, diziam, eram xintoístas. Entre eu e Deus tem 60 camadas, 60 níveis. Se eu consigo perceber Deus no primeiro nível, eu posso ter uma pequena sensação de algo que a gente assim é divino. A gente pergunta para alguém como é que está a orquestra. Divina! Como é que foi o encontro com o namorado? Divino! Mas a gente não tem a dimensão se é do primeiro nível, do segundo, do trigésimo. Tem gente que diz que entre o ser humano e Deus, nós podemos. Uma experiência de totalidade que pode ser de 7 níveis, como diz o Rubens Saraceno, brasileiro. Mas os católicos falam, talvez, em 3 níveis. Então, entre a minha experiência de Deus e, de fato, assim, ter uma experiência de plena de Deus, como Jesus disse, eu vos dou a minha vida plenamente. A gente precisa, de fato, ter um despertar espiritual, uma dedicação diária, de se reconectar com aquilo que eu vou dizer agora, que é a minha última parte, que o meu tempo esgotou, que é buscar dentro de si, através de uma respiração, de um relaxamento profundo, o que o mexicano, Dr. Lenz, diz. E ele procurou muito, ele não achava, ele desistiu muitas vezes de procurar essa fonte interna, porque ele não achava. E ele encontrou isso dentro de si, encontrando o que ele chama de limite zero. O limite zero é o ponto onde você não tem mais nenhum pensamento, onde você tem silêncio absoluto dentro de você. Não adianta sair repetindo: muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus, Ave Maria, Pai Nosso. Para você, de fato, ter uma transformação profunda, é preciso estar no limite zero, encontrar o seu ponto zero. E esse é o desafio que estou trazendo aqui. Esse é um caminho que vai nos abrir para todos os segredos. Nós vamos desconstruir um monte de mentiras. Nós vamos chegar na verdade, que está lá no nosso ponto zero, na fonte. Esse é o ponto de transformação. E o Dr. Lenz disse mais, e os xintuístas já diziam, e os messiânicos já dizem, e muitos já dizem, só a gratidão nos conecta com Deus. E o Anselmo Green, hoje eu estava lendo, disse: o queixoso é um acusador. Ele sempre tem que apontar o dedo para alguém que é culpado. O queixoso é um acusador. Ele sempre se coloca na posição de vítima. Agora, quem tem gratidão e quem consegue dizer mil vezes por dia: eu te amo muito, eu te amo muito. Olhar para as pessoas que estão no entorno: eu te amo muito. Dizer eu te amo muito é uma expressão de gratidão. E é preciso mansidão. Quem tem muita raiva não encontrará o seu, não, a conexão com Deus. A raiva nos desconecta do limite zero. Por isso, assim, mansidão. E os puros de coração são o quê? Aqueles que encontraram o ponto zero. Você pode ter todos os defeitos, mas no seu ponto zero você é puro. Então, saúde mental é reconexão. Saúde coletiva e família é reconexão. Despertar espiritual é buscar a conexão. Ir além de todas as mentiras e todas as informações pela metade, dos mistérios, dos dogmas, porque tudo tem uma explicação. Está ali os cientistas estão dizendo. A gente precisa de uma religião para isso? Não. Nenhuma religião vai te dar o todo. Bingo. Nem os católicos? Não. Espírita não é religião. Aqui é um lugar de formação. Eu acho que aqui é o melhor lugar para a gente começar a buscar a verdade. E sair da ignorância, porque, como diz um outro autor, o Joe Vitale, muito melhor encarar o despertar espiritual do que viver todo o sofrimento da ignorância. Última coisa, você ficaria uma hora em silêncio por dia? Você acordaria às 5 da manhã para ver a estrela da manhã e ver assim: ó, oh, Deus, que maravilha, um novo dia? Marte ou Vênus? Jesus ia para a montanha de noite? Ele ia rezar na montanha? Ele se isolava. Tem um autor que diz: a contemplação é o estágio mais elevado do nosso limite zero e da nossa conexão com o Pai. Então, assim, gente, estou terminando. Desculpe que eu passei 5 minutos. Vamos pedir: Jesus, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero viver, eu quero ser curada das minhas paralisias, quero encontrar a dracma perdida dentro de mim. E é isso. Amém.